Rede Internacional Target Radios. A maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Você confere agora. Pop Hits. Starting countdown. Pop Hits. Number 5. Number 4. As cinco melhores pop hits. Acesse www.targetw.com e viva o mundo Target. A shot in the dark. A pop. Lost in space, where do I start? The past and the chase. You hunted me down like a wolf, a predator. I felt like a deer in the love lights. You love me. You love me. Target Radio. Woke up on the right side of the bed. What's up with this Prince song inside my head? Hands up if you're down to get down tonight. It's always a good time. Slept in all my clothes like I didn't care. Hopped into a cab, take me anywhere. I'm in if you're down to get down tonight. 'Cause it's always a good time. Good morning and good night. Brought to life.

tarde de segunda. Vai um forte abraço pro Davi Paz Teodoro, que é de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. E tá a fim de curtir aqui na Target, som de Ellie Goulden, Lights, Remix, que rola agora por aqui. E logo mais à noite, Pop Hits de volta. Fiquem todos com Deus e sempre aqui nas melhores rádios que são Target. Até já, baby, bye bye. Internacional Target Radios, referência para o mundo.